Bora, goleiro! Bora, goleiro! Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, aproxima. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Foca no pai. Foca no pai. Ó. Só sente isso, ó. Oi. Joga a rabeta no chão. Chão, chão, chão, chão. Oi. Joga a rabeta no chão. Vai, vai. Chão, chão, chão, chão. Joga a rabeta no chão. O mural de Ibicoala. Oi, tá chegando o verão. Cê não tá entendendo. As novinhas na preparação. É o quê? Vai vendo. Geral na academia. Pra pegar o corpão. Disso tudo eu só quero uma coisa. Ó, ó. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Chão, chão, chão. Joga a rabeta do chão. Oi. Chão, chão, chão, chão. Que sacanagem! Chão, chão, chão, chão. Joga a rabeta do chão. Chão, chão, chão, chão. Vai estar! Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. Várias novinhas descendo, subindo e jogando o rabetão. No chão, no chão, no chão. Joga a rabeta no chão. Juninho, sente. Descendo, subindo e jogando. Respeito, pai. Respeito.